Comienzo con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural. Kulturanistasuna Antxeta irratian. Gure kunka. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Bi astetik behin Brasilen inguruan aritzen gera gure kunka saioan, Brasilgo gastronomia, kultura eta musikaz gozatzeko aukera hurrengo orduan. Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, leva. Sábado na balada. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tieta, programa Goricuque, 89.7 ou 90.7 FM. Hoje eu trago para vocês notícias e um amigo, o Daniel, brasileiro também, que está trazendo umas músicas muito bonitas para todos os ouvintes, né? E eu vou apresentar ele. Mas primeiro quero dar um alô a todos vocês que nos escutam. Eu sou Janete Duarte, temos muitas notícias boas para todos, tá? E aqui está Daniel. Daniel vai falar, vai dar uma boa noite para vocês também. Boa noite. Eu sou de Minas Gerais e trouxe umas músicas da minha região e para que a gente conheça, porque o povo de fora do Brasil conhece muito o Brasil por sambas, que são canções muito bonitas, pagode, sim, mas também temos canções como músicas populares brasileiras, rock nacional, e que também fazem muito sucesso dentro e fora do país. E trouxe algumas aqui que, por acaso, se a gente não conhece, o povo daqui não conhece, para que vocês conheçam e curtam um pouco. Sim, pero é que os nossos ouvintes são brasileiros e portugueses, né? Talvez conhecem tudo, né? Sim, talvez, talvez os portugueses não conheçam. Mas os espanhóis e os franceses gostam muito da nossa música. Ah, sim, né, sim, Miki? Isso aí, vamos lá, vamos escutar. Uhum. Vamos escutar alguma coisa das nossas músicas. No estádio é um pelo meu time. Se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emociona. Bom, agora vamos falar um pouco também da nossa, do nosso Brasil, né? O que podemos esperar para 2012, porque estamos agora em janeiro de 2012. Vamos falar um pouco, né? Que podemos esperar em 2012 com mais renda, com mais emprego, com mais oportunidade, mais crescimento, né? Para o nosso país, né? Uma notícia boa é o salário mínimo, não é? Que passou de R$ 545 para R$ 622, né? Uhum. Então, nós estamos muito contentes, porque cada vez mais o Brasil cresce, se desenvolve, tá? Porque essa renda também traz emprego, traz oportunidade, tem mais crescimento, né? Gira mais dinheiro. Exatamente. Né? E as pessoas, tanto, tá entendendo? As pessoas como os brasileiros são beneficiados, como também as pessoas que são empregados. E tem também, né, as pessoas que são pensionistas, os aposentados, todos se beneficiam com isso, né? Então, quer dizer, a gente fica muito, muito feliz pelo nosso Brasil estar cada vez mais se desenvolvendo, né? Então, o Daniel vai falar um pouco também aqui, tanto das músicas e o... vai falar um pouco também do restaurante dele, né, das comidas brasileiras, que são muito boas também aqui em Irum. O restaurante dele é aqui em Irum também. Ele vai falar um pouco. Mas antes que ele fale, a gente vai escutar mais uma música, tá? E depois a gente fala sobre o restaurante. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alegra. Viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Bom, agora o Daniel vai falar um pouco sobre o restaurante e sobre um pouco também, porque Daniel é mineiro, né? Vai falar um pouco da cultura também. Bom, eu tenho um restaurante aqui em Irum, que está na Cali Javier Esteban Indar, número 3, e a gente ali é especializado em comidas e músicas brasileiras. A gente todos os dias tem a picanha, tem arroz, feijão, que o brasileiro nunca falta no prato do brasileiro. Mas temos também paella, que fazemos aqui, temos bacalhau, que o português gosta muito, e fim de semana sempre tem uma comida especial, que é a feijoada, o tutu. O Paulo, que é meu sócio e cozinheiro, ele faz umas comidas muito, muito boas e todo mundo gosta. Se alguém não conhece, pode provar. A gente faz entrega de e comida também. E o preço também, né? O preço é ótimo, tá, né? R$ 8,50. A gente faz um preço... Menu completo, né? Com uma bebida e uma sobremesa. Exatamente. E a gente entrega, que se um dia, se vocês quiserem também entregar, o número do telefone é 943-574-338. Se quiser, pode, a qualquer hora, pode pedir que a gente entrega, e até às 11 horas da noite, né? E a gente... Bom. Então tá. Então vamos escutar mais uma música, né? Brasileira, e depois vamos falar um pouquinho da cultura, né, de Minas Gerais. Tá bom? Senhoras e senhores, só hoje. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis, te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz, em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria e estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Essa é uma banda mineira que faz muito sucesso no Brasil, chama Jota Quest, e faz uns anos já que tá aí, e tem muitas músicas boas deles, como Skank também, é uma música mineira que também tem muitas músicas boas que fazem o rock nacional do Brasil cada vez melhor, né? Que as músicas brasileiras são... Tem muita música muito rica pra gente, sabe? E são músicas bonitas que eu adoro e admiro muito. São muito boas. É? Agora vamos falar um pouquinho também sobre a cultura. A gente tem em Minas Gerais a cidade de Ouro Preto, que foi tombado como primeiro patrimônio histórico do Brasil. Que é uma cidade muito bonita, tem igrejas muito bonitas que são inteiras feitas com decorações de ouro, santos feito inteiro com ouro maciço. É uma cidade muito bonita. Tem outras também, Ouro Branco. A minha cidade mesmo, Posto de Caldas, é uma cidade muito bonita. Sim. Então, quer dizer, Ouro Preto foi uma cidade, né, turística, né, consagrada. Sim. Né, porque quem vai ao Brasil também sempre não deixa de dar uma passadinha lá para ver, né, as coisas barrocas, né? Sim. É muito bonito. Tem Tiradentes também na cidade. Pois muito bonito. Um Aleijadinho, né? Sim. Também. Então, é isso. Então, vamos escutar mais um pouquinho uma música. Já não tenho dedos pra contar de quantos barrancos despenquei, e quantas pedras me atiraram e quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei, e quanto rastro de incompreensão. Eu já pensei, tantos bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão. Quase nunca a vida é um balão, mas o teu por algum defeito por mim, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Já não tenho dedos pra contar de quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram e quantas atirei. Tanta papa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Encostar no teu peito, por algum defeito por mim. Confira as maiores economias do planeta. O Brasil, um dos países que menos sofreu com a crise econômica. Desde 2007, que dura até hoje em algumas nações. Consolidou-se como o sexto maior produto interno bruto. Quer dizer, o Brasil agora, né, já foi considerado, dia 26/12/2011, né, a política econômica e sociais iniciada no governo Lula e mantida no governo da presidente Dilma, não só se reduziram o impacto da crise internacional, como o Brasil fizeram o Brasil chegar até o final de 2011 com a sexta economia do mundo, ultrapassando pela primeira vez o Reino Unido. Então, quer dizer, isso é muito bom a gente saber, tá entendendo, que o nosso Brasil cada vez está crescendo mais, se desenvolvendo mais, né? Isso com muito trabalho, com muita luta, porque temos um país muito grande, né? E isso nos orgulha, tá? Vamos escutar mais uma música brasileira, né? Porque eu estou aqui para sempre mostrando algumas coisas, algumas novidades que acontecem no Brasil, do nosso desenvolvimento. Pensando bem, ela fecha com meus sonhos de domínio. Sei que ela me domina do primeiro olhar. rosa que talvez seja mentira. Quem dera minha cara fosse o quê? De sucumbira. Conhece a ti mesmo? Eu me conheço bem. Sou qualquer lugar bem. Às vezes eu me esqueço e fijo que não fiz. Ao ignorar eu sei que ela me domina no primeiro olhar. Bom, agora o Daniel vai falar um pouco também sobre a nossa economia e depois vamos escutar mais uma música aí, porque as nossas músicas também são maravilhosas. É, a gente está muito feliz com o Brasil, né? Porque agora são muitas empresas que estão se destacando, como a Petrobras e outras empresas mais que tem dentro do Brasil. E assim, o Lula fez um trabalho muito bom e a Dilma está dando continuidade. Uhum. Porque ele fez o Brasil ser reconhecido. Uhum. E mais do que já era, o poder aquisitivo do brasileiro aumentou muito. Sim, sabe? E quando você falou também, né, das grandes empresas, né, que hoje se destacam no Brasil, né? Tem hoje, como antigamente era muito pouco as fábricas, né, de marca de carros, né? Sim. Antigamente só era Volkswagen, já foi General Elétrico e motores, né? Agora não. Agora nós temos a Fiat, a Renault, a Peugeot, a Citroën, Mercedes-Benz, sim, a Hyundai, a Toyota. Agora fabricamos muitos carros dentro do Brasil. É, exatamente. Né? Quer dizer, temos muitos carros importados. Sim. Eu me recordo da época do ai, meu Deus, do Fernando. Fernando Henrique. Do Fernando Henrique. É, o Fernando Henrique, né? Que falava muito, tá entendendo? Que a gente tinha que se desenvolver no nosso desenvolvimento, né, dos nossos carros, né? Uhum. Mas, quer dizer, agora temos muito orgulho de ter muitas fábricas, muito desenvolvimento. Sim, né? A Nesse termo, né? Sim, e assim, em Minas Gerais também, então, fizeram uma fábrica da Mercedes em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, né? Que é muito grande e agora tá ampliando e tem fabricação própria. E isso é bom para o Brasil, que os carros também ficam mais baratos dentro do Brasil. Claro. É verdade. Pois é. E tem outra notícia boa também, que existe cerca de 4 mil aeroportos, né? No Brasil, né? Sim. Quer dizer, a gente só perde em aeroportos para os Estados Unidos. Olha, nós estamos em segundo lugar. Isso é uma maravilha, isso, né? É uma maravilha. Que bom. Então vamos escutar mais uma música aí. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, de céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar... Falando mais um pouco do desenvolvimento do Brasil, né, Janete? Tem o plano da casa própria, que é Minha Casa Minha Vida, que o Lula desenvolveu e a Dilma está dando seguimento, que estão construindo casas para os brasileiros e a preço muito acessível. E já são mais de 354 mil casas e apartamentos já feitos, e esse número já pode chegar a mais de 1.500.000 mil casas e apartamentos centrados já que estão na fase do programa. Sim. Do desenvolvimento. Isso no Brasil inteiro, né, Daniel? Isso no Brasil inteiro. É, muito bom, né? E também uma coisa, tá entendendo, que eu estava vendo, é que tanto as pessoas, tá entendendo, pobres, como as pessoas de classe média, né? Até mesmo quem ganha 5 mil vai ter direitos, tá entendendo? Ah, claro que vai ter, tá entendendo, pagamento diferente para quem ganha, tá entendendo? Dependendo do quanto a pessoa ganha. Uhum. Vamos dizendo, quem ganha um salário mínimo vai pagar só R$50, sim, né? Então, quer dizer, isso depende muito de quanto a pessoa ganha. Sim, é? Tá ficando... Que tá maravilha, né? Ficando um país mais justo para todos, né? É. Para que todos possam ter as mesmas oportunidades. Exatamente. E tem também o ProUni no Brasil, né? Uhum. Que é uma que o Lula desenvolveu para as pessoas que querem entrar na faculdade e não têm condições. Uhum. Que ajuda as pessoas entrarem, não pagar faculdade e tem até uma ajuda para quem estuda o dia inteiro. Que maravilha, né? Isso é uma coisa muito boa. Isso é ótimo. Poxa vida, vamos lá. Vamos escutar mais uma música e prosseguir com o nosso programa aqui. Também vamos falar um pouco do Brasil sem miséria e sem pobreza, né? Uhum. Que acabamos de falar, né? Sobre as casas, né, Daniel? Sim. Que já foram construídas, que já foram entregues, né? Uhum. E uma coisa muito boa também é que daí gera muito trabalho, né, Daniel? Sim, muito emprego, sim, né, para as pessoas, né? Sim. Porque são muitas construções, né? Uhum. Construção civil, né? Que se destaca como a economia brasileira está se destacando, né, no Brasil inteiro. Sim. Com todo, sabe? Hoje em dia você procura, tá entendendo, um pedreiro no Brasil, tá um pouco difícil. Tá difícil. Porque antes todo era, mundo... Antes era o contrário, era difícil um pedreiro conseguir um trabalho. Hoje é difícil... Encontrar um pedreiro. Encontrar um pedreiro. Isso é uma maravilha. Isso é bom demais. Uhum. Três e...

A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos. Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos que dá. Recebi um torpedo da telefonia no meu celular, prometendo desconto às 3 da manhã. Vamos lá, fala um pouquinho, Daniel. É, agora tem o mercado de trabalho do nosso país que tá muito aquecido, né? Apesar de toda a crise que corre no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil, graças a Deus, está conseguindo se levantar dando um prosseguimento, sim, né? Sim, tá. Em meio a tanta crise, está conseguindo se destacar os países grandes, né? É, que se dizem, criando muito trabalho. Sempre se ouve falar que o Brasil está criando por mês muitos e muitos trabalhos e cada vez a taxa de desemprego do Brasil diminui e as coisas aí estão melhorando muito, muito mesmo. Verdade. O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer, que os braços sentem e os olhos veem. E os lábios sejam dois rios inteiros, ah, yeah, sem direção. O sol é o pé e a mão, o sol é mãe e o pai, dissolve a escuridão. O sol se põe, se vai, e após se pôr o sol, renasce no Japão. Eu vi também, só pra poder entender, a voz da vida vem dizer, que os braços sentem. É, e dando continuidade, né, das notícias, né, do Brasil, das coisas boas que estão acontecendo, o Brasil é uma das principais economias, né, que cresce mais rápido, né, que tem um crescimento econômico assim, no mundo inteiro. Né, é o Brasil, né, Daniel? Então, quer dizer, isso nos orgulha muito, porque enquanto outros países aqui, como a Europa, como tu já falaste agora há pouco, os Estados Unidos, estão em crise, nós estamos cada vez mais, né, se desenvolvendo e se destacando, sim, e melhorando com o progresso, né? Isso nos orgulha, tá, né? E está crescendo com consistência, com firmeza. Com firmeza. É isso aí. Essa não é mais uma carta de amor. São pensamentos soltos, traduzidos em palavras, para que você possa entender o que eu também não entendo. Amar não é ter que ter sempre certeza, é aceitar que ninguém é perfeito pra ninguém. É poder ser você mesmo e não precisar fingir. É tentar esquecer e não conseguir fugir. Fugir. Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado, mas quando penso em alguém, é por você que fecho os olhos. Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser até eu mesmo, que você vai entender. Posso brincar de descobrir desenho em nuvens, posso contar meus pesadelos e até minhas coisas fúteis. Posso tirar tua roupa, posso fazer o que eu quiser, posso perder o juízo. Então, Daniel, e o Daniel agora vai falar uma coisa que não é muito boa, mas que acontece nos países todos. Todos os países têm problemas, né? Não são só coisas falando... boas, sim, né? O Minas Gerais, o sudeste do Brasil inteiro está sofrendo muito com as enchentes, com as chuvas. Até o Rio de Janeiro teve chuvas com... Até ontem tinha 13 mortos, infelizmente, um deslizamento que teve aí. E tem em Minas Gerais que tem mais de 100 cidades que estão em estado de emergência por causa da chuva. Muita gente perdeu casa, móveis. E para ver como o Brasil é tão grande, que enquanto chove muito num lado, no sul do Brasil está ao contrário. Já é uma seca também, que tem muitas cidades que estão com estado de emergência também, porque faz muito tempo que não chove, não tem água e... É um problema, mas assim, são coisas que são solucionáveis. É verdade. Então, quer dizer, isso faz parte da natureza, né? Muita chuva. Ainda bem que o brasileiro ele é muito solidário, né? Tem muita gente se ajudando. Não aí. Só o Brasil, o mundo inteiro também, né? Porque aí todo mundo fica, se mobiliza e presta, né? Homenagem, ajuda e tudo. Sim, né? Isso é ótimo. Nós ficamos muito felizes, muito contentes, né, pela economia, por tudo que acontece de bom no Brasil, né? E quando se falamos da economia, né, que agora o Brasil foi para sexto lugar, né, na economia do mundo, passando na frente do Reino Unido, né, nos deixa muito orgulhoso. E assim, tipo assim, o Brasil tem abatido os países europeus no futebol, né? Por longo tempo, por muito tempo, né? Mas assim, mais abatê-los em economia é um fenômeno, né? Sim. Isso é o Brasil. Que deixa coisa a gente maravilhosa. Muito orgulhoso, né? Isso é o Brasil, né, Pedro? Me deixa cantar, que a banda é boa, me deixa cantar. Me deixa cantar, que a vida é boa, me deixa cantar. Me deixa cantar, que a banda é boa, me deixa cantar. Só pra me ver. Sou eu quem carrega a negada que dança e que faz e fica parada pra ver. Só pra me ver. Diga sou eu quem carrega a galera que dança e que faz e fica que espera pra ver. Só pra me ver. Sou eu quem carrega a negada que dança e que faz e fica parada pra ver. Só pra me ver. Então, o nosso programa está chegando ao final, né? E eu quero agradecer ao Daniel pela participação dele, né? Eu que agradeço. Porque, pois é, trouxe umas músicas muito boas, né? Especialmente da cidade dele, né? Do estado dele. Uhum. Esses cantores bons e maravilhosos e as músicas também muito boas. Né? E agora eu quero dizer a todos, dar uma boa noite, que todos escutem e participem sempre, que todas as quarta-feiras de 15 em 15 dias estamos com vocês para apresentar um pouco das nossas músicas. Né? Agora eu falo, o Daniel vai falar um pouquinho, se despedir também, e vocês vão ficar com mais uma música brasileira aí, muito boa. Eu que agradeço o convite de ter vindo aqui, gostei muito de ter vindo falar um pouco do nosso país, de ouvir um pouco da nossa música, nossas músicas, sabe? Isso aí. E para o povo saber também o que acontece no nosso país e também falar um pouco do meu restaurante. Também. E quem quiser conhecer, tá ali. Miru. É isso aí. Mica só faz rir, Dani. Pois é. Fazer um pouco de merchan. Pois é. Vai lá comer bastante, porque se come muito, viu? Muita ali comida. Se come muito e bem, hein? Pois é, eu que o diga. O pudim, né, Janete? Pois é, uma delícia. E a farofa com churrasco. Muito boa. Tá bom. Então tá, uma boa noite. Fique com mais uma música aí que está fazendo o maior sucesso no mundo inteiro, né, Mickey? Coloca aí, assim você me mata. This is a remix. Me deixa louco. nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Leva! Definitivamente hoy eres la más bella. Me gusta de la pieza a la cabeza. Hizkuntz eskolak Antxeta irratian. Como me encanta conga y bongo. Como me encanta conga y bongo. Como me encanta conga y bongo. Euskera portuguesa, bosgarren ikasgaia. Euskera portuguesa. Eu tenho uma casa grande. Nik etxe handia dut. Eu tenho uma casa grande. Nik etxe handia dut. Nós temos uma casa pequena. Guk etxe txikia dugu. Nós temos uma casa pequena. Guk etxe txikia dugu. Tu tem uma linda horta. Zuk baratza polita duzu. Tu tem uma linda horta. Zuk baratza polita duzu. Eu vi. Nik ikusi dut. Eu vi. Nik ikusi dut. Ele viu. Ark ikusi du. Ele viu. Ark ikusi du. Nós vimos. Guk ikusi dugu. Nós vimos. Guk ikusi dugu. Tu vistes. Zuk ikusi duzu. Tu vistes. Zuk ikusi duzu. Vós viram. Zuek ikusi duzue. Vós viram. Zuek ikusi duzue. Elas viram. Haiek ikusi dute. Elas viram. Haiek ikusi dute. Os quarto da casa. Etxeko gelak. Os quarto da casa. Etxeko gelak. Koldo tem uma casa bonita. Koldok etxe polita du. Koldo tem uma casa bonita. Koldok etxe polita du. Ana e Maite também têm uma casa bonita. Ana eta Maite ere etxe polita dute. Ana e Maite também têm uma casa bonita. Ana eta Maitek ere etxe polita dute. É pequena, mas muito linda. Txikia da, baina polita. É pequena, mas muito bonita. Txikia da, baina polita da. Eu e tu, John, temos uma casa? Eta zuk, John, etxea baduzu? Eu e tu, John, temos uma casa? Eta zuk, John, etxea baduzu? Não. Eu não tenho uma casa. Ez. Nik etxerik ez dut. É grande? Handia da. É grande? Handia da. Meu apartamento tem cozinha, uma sala de jantar e dois quartos. Nire apartamenduak sukaldea, jangela eta bi logela ditu. Meu apartamento tem cozinha, sala de jantar e dois quartos. Nire apartamenduak sukaldea, jangela eta bi logela ditu. Igual ao meu apartamento. Nire apartamenduak bezala. Igual que meu apartamento. Nire apartamenduak bezala. É o suficiente. Nahikoa da. É o suficiente. Nahikoa da. Cozinha. Sukaldea. Cozinha. Sukaldea. Fogo. Sua. Fogo. Sua. Quarto. Logela. Quarto. Logela. Dormir. Lo. Dormir. Lo. Cozinha. Jangela. Cozinha. Jangela. Comer. Jan. Comer. Jan. Salão. Egongela. Salão. Egongela. Estar. Egon. Estar. Egon. Tu tem uma casa grande? Zuk etxe handia duzu. Sim, tenho uma casa grande. Bai, nik etxe handia dut. Sim, tenho uma casa grande. Bai, nik etxe handia dut. Vós tem uma casa grande, a nossa, sem embargo, é pequena. Zuek etxe handia duzue. Guk aldiz, txikia dugu. Vós tem uma casa grande. A nossa, sem embargo, é pequena. Zuek etxe handia duzue. Guk aldiz, txikia dugu. Os quartos são também bonitos. Beste gelak ere politak dira. Os quartos também são bonitos. Beste gelak ere politak dira. Este é meu quarto. Gela hau nire gela da. Este é meu quarto. Gela hau nire gela da. Quem são eles? Nor dira haiek. Quem são eles? Nor dira haiek. São Koldo e Amaia. Koldo eta Amaia dira. São Koldo e Amaia. Koldo eta Amaia dira. Desculpa, este é teu bairro? Barkatu, hau zure herria da. Desculpa, este é teu bairro? Barkatu, hau zure herria da. Sim, meu bairro tem uma ponte muito grande. Bai, nire herriak zubi handia du. Sim, meu bairro tem uma ponte muito grande. Bai, nire herriak zubi handia du. Euskera portuguesa, bosgarren ikasgaia. Euskera portuguesa. Comienza con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Multicultural. Intercultural. Kulturanistasuna Antxeta irratian. Gure kunka. Fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish.